Plano 161, achando até para vocês a frequência 125, decimal 1, ATR 133, decimal 25. 251-3325, chefe. forma do Golfo em busca, né? Golfo Golfo Quebec, Brasil. Pode ser, o Golfo Golfo Quebec está aqui na posição 2 Lima do pátio 3, solicita autorização de reboque até o pátio principal, ponte 2. Autorização para ingresso no pátio 1, Golfo Golfo Quebec. Perfeito. Alô, Salvador, Golfo, Golfo, Quebec. Golfo, Golfo, Quebec, autorizado ingresso no Pátio 1, reporte ao término, portão 02. Ok, senhora, só retificando, Golfo, Golfo, Quebec vai estar na ponte número 4, ok? E não na 2, ok? Ciente, número 4, ciente. Ok. controlador, Golf Quebec, informa terno e reboque na ponte 4. Thank you, bom dia, Golf Quebec. Bom dia, obrigado. Comandador, bom dia, na escuta do Ocean 62. Uma cena 6251, informação Bravo, copia Guarulhos, nível 360. Paciente da Bravo, copia Guarulhos, por favor. Autorizado para Guarulhos, via peso 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5131, frequência do controle Salvador, 120.8. Guarulhos, 360 aprovando, informe do voo 10, moto Taubaté. Da El, Leda, Motiva, da 10, curva direita, 5131, 20. Estacionamento 251 correto, porta 8, chama o trânsito de estacionamento. Bom dia, tá 3171. São 3171, bom dia. Informação em curso agora, Charlie. Copia Guarulhos, nível 320. Copia, 3171. Autorizado para Guarulhos, via peso 10 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5135, frequência do controle Salvador, 120.8. Da 320 para Guarulhos, apelido 10. Decola da 10, com saída será Dael, Leda, Motiva, com curva direita após. 5135 da Transponder, 120.8 para o controle, tá 3171. Tá 3171 correto, portão 7, chame pronto, estiver adicionamento. Portaria, muito obrigado. Salvador, Xenem 6251, pronto para buscar estacionamento no 08. Xenem 6251, autoridade, chame táxi. Autoridade, chame na táxi, Xenem 6251. Para o táxi, estamos com o 145 a bordo, 5 horas e 34 minutos, alternativa da Leão. Xenem 6251, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão no zero, via Pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera no 0, monitora 2, 118, 95, está no 0 no 3, obrigado. Bom dia, Xenem 6251. Que é que você é bravo, onde eu prossiga? autorizado, chame ao término, Mike, é que tem bravo. Ok, bravo. Salvador, Xenera 6251, ponto ponto 090. Xenera 6251, autorizada na linha com a pista 10, vento 070 graus, 8 nós. Autorizada na linha com a pista 10, Xenera 6251. Bom dia, é o TAM, Mike Hotel India, estamos na posição 13, remota do Pátio ONU, solicitando autorização de reboque para a posição 11 aí do Pátio ONU. Gente, agora as planilhas do reboque, a aeronave da companhia sendo rebocada para a posição 1-2, liberando agora a posição 1-1, não me escuta, aguarde. É que essa aeronave, senhora, ela vem pra posição onde eu tô. A gente vai fazer um reboque simultâneo, aí o colega tá afastando ela bem pra lá. Eu vou pra 11 e ele vem pra aqui pro meu lugar. Sim, se reporte então ao término. Ok, senhora, reportará. Ok, solo, mais um pouco. Avisando mais pra trás, pra poder... Ponto aí, subir pra trás. Sim, se o Mike é que tem bravo. Sim. Todo mundo, o Xenera 6251, passando 1300 da aula da máxima. O Xenera 6251, contato em radar, suba para nível de voo 3606 da ZAE. Após 2000, liga. Bom, 3000, voando Leda, voando tudo para 360, Xenera 6251. Salvador, 3171 na posição 7 para o pushback na reta. 3171 no portão 7, autorizado, chame o táxi. Contrei. Aqui é Hotel India, não escuta? Só fique atento junto ao equipe de solo aeronave da companhia iniciando o pushback na no posição 07, que... Salvador, cenário 6251, alguma possibilidade de coordenação junto ao centro específico para voarmos a Prodimão e poder presente? Aguardo. Obrigado. Número 251, o centro solicita que mantenha a saída. Mantenha a saída, agradeço a coordenação, chamei o número 251. Salvador, Papa Romeu, Mike Hotel India, TAM, Ponte 11, formando o termo do reboque, bom dia a todos. Gente, bom dia, Mike Hotel India. Mike, aqui foi o Bravo, reposta o termo. 3 horas e 40, galera. TAM 3171, autorizado, táxi para o ponto de espera via Taxi India, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Bom dia. Mike, X-Way Bravo, autorizado, prosseguir o reboque, chame ao término. Ok, mas o Mike X-Way Bravo, autorizado, prosseguir o reboque, grato. Boa noite. Na linha colono 0, vento 0, 8, 0 graus, 9 baixo. A linha colono 0, vento 0, 8, 0 graus, 9 baixo.